Lugar sonoro. Todos os lugares são sonoros. A cidade, a vila e a aldeia, aquele, a rua e o largo, os vales e os rios, a serra. O som faz parte da identidade dos lugares. O som confere-lhes identidade. Lugar Sonoro é um programa produzido com base em gravações sonoras de campo, de Portugal e do mundo, de Portugal para o mundo, a partir da Rádio Boa Nova em Oliveira do Hospital. É um programa de autor sobre a importância do som no cotidiano dos lugares, a paisagem sonora como espelho dos lugares, como espelho da sua identidade e modos de viver, como meio de compreensão da dinâmica dos lugares, como forma para a escuta criativa dos lugares, como veículo de enriquecimento dos lugares sonoros. Quinzenalmente, à terça-feira, entre as 14 e as 15, na Rádio Boa Nova em 100.2 FM ou radiobonova.pt, com podcast em lugarsonoro.bandcamp.com. Para esta segunda emissão, na primeira parte do programa, daremos destaque a gravações originais realizadas no passado fim de semana pelo território da Serra da Estrela, nomeadamente nos concelhos de Gouveia e Manteigas, com pastores, o jovem Carlos e o senhor Manuel, respectivamente, sobre o uso dos chocalhos e campainhas, a chamada louça do gado na linguagem dos pastores, nas ovelhas e cabras da Serra da Estrela. Escutaremos ainda o som da água do Rio Mondego no Covão da Ponte e ainda numa fonte natural no Val do Rocim. A Serra da Estrela será, portanto, a protagonista da primeira parte do Lugar Sonoro de hoje. Já na segunda parte, o protagonismo irá para outra serra, a do Açor. Partindo da recente edição do trabalho Sound Places, Serra do Açor Volume 1, na netlabel grega Blue Steamer, escutaremos por aqui algumas das gravações realizadas para a produção deste trabalho. Desde a Gramassa, no concelho de Oliveira do Hospital, até à Benfeita, no concelho de Arganil, muitas são as paisagens sonoras que aqui apresentaremos. O som é também identidade, e neste caso, identidade com sentido de pertença a um território. Desejo-vos uma boa escuta, a partir desse lugar que ocupam, e voltaremos daqui a 15 dias para a terceira emissão do Lugar Sonoro, Rádio Boa Nova 100.2 FM ou www.radiobonova.pt, com podcast em lugarsonoro.bandcamp.com. Como se chama? Carlos. E é pastor aqui em Gouveia? Sou. Então pode-me falar um bocadinho dessa questão da, da louça? Quando é que vocês põem? Quando não põem? Porque é que não usam agora? Nós... Eu não uso porque neste momento tenho pouca. E ainda não as meti. Mas os pastores, quem a utiliza, antigamente dizia-se que cada... A louça havia uma para cada estação. Havia o escolho para o inverno, o escolho para o verão, para a primavera e para o outono. Eram diferentes. Era diferente a louça. Mas se você quiser, quem não pode dizer isso mais é o meu pai. O meu pai sabe mais do que eu, porque já guarda ovelhas mais tempo. Eu neste momento tenho pouca louça, ainda não metemos. Mas tem que dar vestimento a todas para. Até é mais fácil identificar onde é que elas andam e tudo. Por causa disso também. Mais alguma questão? Qual é o significado? Eu sei que o significado do uso da louça. Existem vários e também depende de pastor para pastor. Eu também, também. Mas vocês quando colocam a louça é para quê? Então é tipo, a louça identifica mais ou menos, se ficar alguma para trás, damos conta dela mais facilmente. É no meu caso, agora há outros que é pela, como é que é dizer, como passagem, para as pessoas verem-se daquilo que lá, o que fazem às cabras ou aos chivos que são maiores, só para fazer barulho. Também é isso. É para tornar tudo para verem, para fazer barulho. E para tocarem as voelhas. A louça para os chibos é para tocarem as voelhas. Quanto mais barulho fazem, mais vezes andam melhor. Você geralmente pasta com elas aqui à beira da estrada, aqui em Gouveia? Eu tenho pastos aqui, como lá em mais da zona setorial. É, como aí na minha zona somos muitos. E é fácil. Tem a má d'água, os pimenta em vinhó, porque nós nesta zona somos muitos, é muito, muito complicado ter pasto todos juntos. Então como os rebanhos, há rebanhos maiores e há rebanhos mais pequenos, os rebanhos mais pequenos têm mais tendência a largar mais e mais balões. Por isso, diga. Há muito pastor aqui no concelho? Olha, pelo que eu ouvi, acho que no ano passado foram criados mais 15 pastores, mais 15 explorações. Agora, se é para tirar leite ou não, já não sei. Agora, saber, quem me contou foi meu pai, que foi na zona agrária, que disseram, mais 15 pastores. Só aqui na minha zona, que é aqui nesta parte de Vinhó, meio menta, na parte de Vinhó somos uns 5, somos 5, 6 ou 7. E qual é o uso essencial que fazem do gado? É para venda? É para venda de leite? Venda de leite. Venda de leite, criação, é venda de leite. Ali, pelo menos aqui nesta zona, na minha, é tudo para venda de leite. E tudo para venda de leite. Vendem o leite para alguma cooperativa? Não, ou fábrica. Para... Fábrica. Fábrica cooperativa aqui não há. Aqui há tempos falavam para fazer uma cooperativa, que fazia uma cooperativa em Gouveia. Isso deixou de existir, que era fazia tipo um tanque grande, todos os pastores de Gouveia estavam leite para esse tanque e depois ninguém quis e desapareceu isso. Quantos anos tem, Carlos? Tenho 22. E é pastor há quanto tempo? Eu não. Isto aqui é a exploração, é do meu pai, eu ajudo. Como não tenho trabalho, ajudo. Mas já os guardo desde os 8, 9 anos. Já guardo há um bocado de tempo. Já filho, disse, né? Filho de pastor tem que ser pastor, não é? Sou filho de pastor, neto. Já é complicado. Obrigado. Nada. Eu agora vou ali gravar um bocadinho do som delas, está bem? Uhum. Mas neste momento estamos a ouvir campainhas. No inverno usam-se campainhas, no verão usam-se chocalhos. E campainhas também. E campainhas também, chocalhos e campainhas. Tudo a mistura, que é para fazer o som. Porque isso é uma música. Está a ver como é que é? Isso. Qual é a principal razão pela qual você usa a louça? Isto é um brilho. É mais parte de brilho, porque isto, ao fim e ao cabo, nós não interessa nada. Tem mais o brilho. Porque se gostarmos do som delas também, saindo, vão lá em tal parte, o guado vai lá em tal parte. Por som das chocalhos ou campainhas, é isso. Há pastores que usam campainhas e chocalhos e conhecem cada cabeça pelo seu toque. Sim, também há. E pelo menos também conheço algumas assim. Conheço tudo, que é diferente. Como é que fui criado com isto, já sabe. Mas no seu caso, você sabe bem quem são elas, não precisa das campainhas? Sim, também. Pronto, mas elas gostam também das campainhas e chocalhos porque elas puxam umas às outras. Por se andarem sem nenhumas, o guarda é como que mudo. Não ando. E era andar ando, mas só que não é aquela parte de conviverem com umas com as outras. E assim com as chocalhos, as campainhas, elas puxam umas às outras. Ficar uma para trás. Se sentir um chocalho, vão logo correr. Não tenha. Isso é normal. Isso é como tudo. É como a gente sem, por exemplo, sem outra pessoa. Se não fizer barulho, também não anda mais sozinho, não é? É assim a vida. Você com elas também se sente mais acompanhado, não é? Oh, é a minha vida também. Não, é? Não tenho outro emprego, tem que ser este, mais nada. Há quantos anos é pastor? Toda a minha vida, desde pequenino. Eu só minhas já tenho 40 e tal anos. Minhas, só minhas, tudo que é meu, está aí. Já tive muitas mais com estas. Cheguei a ter umas 200 cabras, só várias cabras. Depois virei para mais para ovelhas. Ah, foi assim, virou-se. Mas aqui no Covão é mais zona de cabra? Antigamente era mais zona de cabra. Para ovelha. Havia também ovelhas, mas era mais zona de cabras, havia muito mais cabras. Só que os terrenos são mato. Isto não dá para nada. Como é que é o seu dia-a-dia? O meu dia-a-dia é como vem, sempre assim. Agora para sempre vou ordenhar, como é uma bochinha, uma espuinha, um punho, mais a mulher, mais a ver familiares e assim. E assim é dia, elas formam, todo dia. O mesmo fado, é sempre a mesma coisa. No inverno a que horas é que se levanta? Às vezes às 5 da manhã, sei lá, é como forma, conforme o corpo daí. O corpo, quando ele tentou, está frio mais um bocadinho, está a chover menos um bocadinho ou mais. Quando está mais calor, agora na parte do verão, e às 7 e pá, seis e pouco, já quase anda fora. É assim, então, como se quer. No inverno também as deita mais cedo, não é? Mais tarde, por causa do gelo. O gelo dá cabo delas, porque é a geada que anda a cabo dos animais. Então você agora vai ordenhá-las a que horas? Oh, que lá chegando, para aí. E meia hora, uma hora, vá, chegam de lá, e ordenhar. Depois, amanhã de manhã, e às 10h30, 11 horas, bora. É sempre assim. Vocês não querem esta vida, se sou eu. Os mais novos que querem sou eu que ando. Eu não, está outro rapaz aí em cima, mas não está cá, está a Paula Moreira, que tem rebanho de ovelhas também, tem mais ovelhas, muito. E os filhos que andam a tratar mais delas, porque se não fosse ele, não tinha puxitas. De resto, o mais novo sou eu. Como se chama o senhor? Sou Manela. E quantos anos tem? Posso dizer? Pode. 60 anos feito. Fiz no dia 9 de julho. Mas do ano passado. Já vou para outro ano. Já tenho. Ninguém diz. Já tenho. Também bebo. Fumar nunca fumei. Nem sei o que é fumar. Nem sei o que é cheiro de tabaco. Porque fui fumar os olhos e cheiro o mesmo. De resto, chama aí, senão não vou jogar. Obrigado, Tio Manela. Nada. Um abraço. Bom ano. Um abraço para você também. Lugar Sonoro, um programa da autoria de Luís Antero, na Rádio Boa Nova em Oliveira do Hospital, em 100.2 FM ou em radioboanova.pt, com podcast em lugarsonoro.bandcamp.com. Quinzenalmente, às terças, das 14 às 15, marcamos presença por aqui para vos apresentar as muitas paisagens sonoras da Beira Serra e da Serra da Estrela, mas também de outros pontos do país e do mundo. Este programa é realizado com base em gravações sonoras de campo originais e outras de muitos artistas sonoros nacionais e internacionais. O som é, pois, o protagonista deste lugar sonoro. Bem-vindos à segunda parte do Lugar Sonoro de hoje, um programa da autoria de Luís Anteiro na Rádio Boa Nova em Oliveira do Hospital. Como já tínhamos referido, nesta segunda parte daremos destaque à Serra do Açor e às suas peculiares paisagens sonoras, partindo da recente edição do trabalho Sound Places Serra do Açor Volume 1 na netlabel grega Plus Timbre. O vento no Monte Frio, a chuva na Mata da Margaraça ou as mós do Moinho em Pomares são algumas das sonoridades que iremos ouvir por aqui.

Mas quando vinha de férias com os meus pais, estava sempre aí um mês, via. Depois ficava nos espelhões. Lindo. Ficava nos espelhões, que é de onde agora as pessoas. Sim, malhava-se os espelhões. Agora, agora puseram terra, não sei como, agora é o que cultivam. Primeiro o milho era malhado e depois ficava nos espelhões. Agora aproveitaram os espelhões para semear. Aqui ao pé de casa, primeiro era tudo seco nos espelhões. Eu lembro-me ainda então, disso, era muito rico. Havia muito vinho antigamente, havia os dedos. Havia o quê? O Almudo é 15 litros. Não, o Almudo é 40 litros. 40. O meu pai chegava a ter aos 500 e 600 litros de vinho. Azeite, estava lá em cima um lugar nas casarias, que aquilo já foi tudo deitado abaixo, já não se conhece lá nada. Conhece ainda lá uma paradita. O meu pai esteve lá no lugar que era o mestre. O meu pai tinha azeite para todo o ano, ainda vendia, porque era o mestre, depois tinha o azeite. Sim, e havia muito azeite. O pagamento seria em azeite. Havia muito azeite. Era como lá embaixo do Pomares. Estava outro na Foz da Moura. Era o mestre. Estava aqui das casarias. Estes já tiraram tudo, as pedras. Já tiraram tudo. Havia muitos moinhos para fazer a farinha de milho, que era só pão. Os moinhos, não vinha aqui carro. Não era este largo, isto era aqui. Se calhar ela agora tem alguns 3 ou 4. Aqui, isto aqui, isto era aqui. Só uma coisita, havia um tempo para lavar a roupa. Isto aqui há grande, 50 anos ou mais. Há 50 anos é que foi passou bem. Era muito lindo, muito lindo. Quero mais. Havia a Estrada Velha que não passavam cá carros. Desde 74 é que começaram a passar os carros. Não foi? É que foi a estrada, porque primeiro era carro. Não havia luz. A luz também foi em 74. É que foi para cá a luz. Isto aqui era tudo. O caminho era aquele, passava-se por ali, pois ia-se ali naquelas estradas de baixo, que eram estradas velhas, nas montes. Depois é que faziam casa em coisa, vinham coisas a antigamente, em 1950, 50 e tal. Olha, hoje ainda falei com a minha Beatriz. Isto aqui era tudo terrenos, isto aqui não havia aqui casa nenhuma, né? Havia ali aquela, havia umas casitas pequenas, cobertas de iguais. Também vai com a mamãe também para a creche. Foi feito. Para a escolinha. Mas já desde 70 para cá, não foi? Foi, deve ter sido. Desde 70 para cá. Deve ter sido. Era muito chique. Tenho para cá, tenho saudades que a rua não era aqui, a principal era por ali por trás. Casas. Isto aqui era tudo terreno cultivado. A pedra dela era aqueles xisto. Não, era os seis da Ribeira, era assim embaulado. Mas isso às vezes era só nas ombreiras. Era pedra de xisto. Sim, sabe que é terra de xisto. Mas aquela calçada ali. Aquela ali, se tirassem aquela cal, ficava a pedra de xisto. Pronto. Era o seixo que eles chamam que fica embolado. Embolado era assim que era aquilo. Aqui, tanto aqui esta calçada daqui como a de lá. Ah, isso era aquelas pedrinhas. Pronto. Então isto aqui não é terra de também xisto. Mas o xisto é para usar nas casas, praticamente casas. É raro aquela pessoa, agora mas é que usam. Depois há uma casa que foi mudada lá em cima, que acho que puseram até a parte da frente e tudo, está toda cheia, o chão é em xisto. Está aqui uma que tiraram a parte da frente, aqui é do mas aquela aqui do Carlos. Aqui é do Tinti, esta parte da frente. Mas eu estou a dizer no chão, eles acham que pelo menos por uma fotografia que eu vi, que eu ainda não fui lá para cima, nem gosto de andar a ver as casas de ninguém. Mas aqui é do Tinti, está ali em pedra. Olhe, o azeite vinha de boi, mas não, aqui não era tudo à cabeça, tudo à... Não, aqui não, animais, não havia cá animais. Aqui não havia bois nem não, pena. Não. Era tudo a carregar. Com enxada. Ah, eu ainda pensei que há bocadinho me dizia que vinha de bois. Não. Bois lavrar, por exemplo. Quem? Qual? Lavrar quais? Lavrar lá mais o chão de munho. Ah, e lá em cima o calão. Que é direito. E aqui no tapadinho, ali, tinham cá os bois, mas era vinham de outra terra. Aqui não havia não, isso. Não havia. Isso, olha, eu nunca olha, vi. É uma terra tão boa que nem burros cá havia. Olha, há lá agora. Ah, mas isso, burros de quatro patas, nem... As pessoas tinham que trazer tudo às costas ou à cabeça. E Diz lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Buscar mato, às costas e à cabeça. Não era, era tudo carregado. E era, caminho de cabras. E nesse tempo, quantas pessoas tinham a cirgaçosa? Todas as casas. Então nós tínhamos escola. Se cá em cima havia escola. Havia lá 20 e 30 alunos. Pois, que vinham das casarias para aqui. Porque mas primeiro, enquanto lá andei, não vinham das casarias. Não, mas houve uns anos assim, não sei precisar quando, que o diretor escolar do era, distrito era daqui, da segurança. A gente tinha buscar gente importante. Então ele, como era do distrito. Diz que enquanto ele fosse vivo, que não para acabava a escola. Não fechara, para a escola não fechara, fazia vir os das casarias lá aqui. Era uma guerra, sabia? Então, havia cá professores de cá, havia professores de outro. Era os religiosos. Ah, havia um padre muito importante. Veio aqui morrer. Vinha aqui em Coimbra, que era também irmão desse diretor. Contaram-me que havia, que chegou a ver no Piódon. Você alguma vez ouviu falar no Piódon? A ver é. Faculdade, uma coisa muito importante, saiu um padre e tudo. Essa nunca foi ao pior, não, senhor? Até não foi. Oh, então se ele andar a fazer isto, opa, que ele não conhece por aí, tudo. E então daqui da Serra Sola é muito gente importante. E vieram de lá para cá. Ah, e outra coisa que você não sabe, ou se calhar já sabe, o Fernando Santos, o treinador da seleção, é daqui. A mãe. Eu ainda porque estava um dia a dizer que ele parece que vem aí, mas não creio se vai haver jogo agora na seleção. Lugar sonoro. Todos os lugares são sonoros. A cidade, a vila e a aldeia, aquele, a rua e o largo, os vales e os rios, a serra. O som faz parte da identidade dos lugares. O som confere-lhes identidade. Lugar Sonoro é um programa produzido com base em gravações sonoras de campo, de Portugal e do mundo, de Portugal para o mundo, a partir da Rádio Boa Nova, em Oliveira do Hospital. É um programa de autor sobre a importância do som no cotidiano dos lugares, a paisagem sonora como espelho dos lugares, como espelho da sua identidade e modos de viver, como meio de compreensão da dinâmica dos lugares, como forma para a escuta criativa dos lugares, como veículo de enriquecimento dos lugares sonoros. Quinzenalmente, à terça-feira, entre as 14 e as 15, na Rádio Boa Nova em 100.2 FM ou radiobonova.pt, com podcast em lugarsonoro.bandcamp.com.